That is our passenger center. Dia November Alpha, confirme se tem condições de após autorizado decolagem, cruzar o campo na vertical do ponto médio da pista, 12028. Sim, gente, aguarde a autorização, dia November Alpha. Visual com o Boeing da Gol na curta final no zero. Ali mantém após o Boeing da Gol na curta final, Olimpo 08. Índia November Alpha, tente a possível esteira do Boeing que pousa pista no zero após ser livre decolagem 17. Vento 17, 0 grau, 08 nós. November Alpha com isso, continue a aproximação 17, aguardando a autorização para toque arremetida. Continuará a aproximação 17, aguardará a autorização para toque arremetida, November Alpha com isso. Oito meia quatro, sala 25, libra direita e chama no 211. 211, obrigado. Estabilizou azul 400. 4082, torre 1 no 895. 895, ótimo, cidade de semana. Gente, mantenha, me escuta e aguarda para a cópia, por gentileza. Salvador, bom dia, boa 864, 1864, bom dia, prossegue via Alfa, me chamando de Juliette. Alfa, Tiago Mano. Tio Fens, 62, acusando estabilizado, autorizado, a Xenéa 6200. É 3191, no chamo Centro Recife, 1251, na alterna 13325. Qual que é a primária? 1251, 13325. 251-3325, tá 3191. Aproximação, aguarde pista livre. Gente, aguarda lá. Ataque Azul 4207, Galeão 4:50 com 116 bota. Índia Alfa, ponto de espera 12295, altímetro marca 1012, tem bom voo 4207. Obrigado, 4207. 1864, ingressa via Juliette para o 05. Alô Salvador, voo 1864. 1864, prossegue via Juliette pro 05 no pátio principal. Quem segue em frente? 05, tem um cachorro marrom aqui na taxiway Eco, tá? Ao livrar a pista, o anexo aqui da Porta Aérea vai livrar, vai se deparar com o cachorro aqui na pista. Ok, obrigada. Valeu. Azul 4082, livre pouso, pista no zero, vento no 80 graus, 06 dúzia de nós. Gente, livre pouso no 04082. 4082, inicie a arremetida da presente devido a cachorro na taxiway Eco, ok? Tem um risco dele prosseguir para a pista, melhor só arremeter para a segurança, ok? Arremeta em frente. Ciente. Azul 4082 arremetendo. Novembro ao Suíço, prossiga na vertical do farol de Itapuã, ok? Reposte na vertical. Reportará vertical para Itapuã, na temperatura Suíço. Índia November Alpha, na vertical de Buraquinho, chame o controle 1208. O Índia November Alpha, na vertical de Buraquinho, controle 1208. Obrigado. Pronto, a gente já impraticabilizou a pista, a gente já solicitou quem para aeroporto para o resgate da aeronave. Obrigada, tá ok? Da aeronave não, do cachorro, desculpa. Azul 4207, pronto, ponto de espera no zero. Azul 4207, mantenha ponto de espera. Azul 4082, da presente chame o controle 1208. 308. Zero. Aguarde. Pela direita. Autorizado o circuito pela direita, reportará a fase pela direita, final da 1790. Controle copiou 4032. Passe a 3.000 pés. Curva agora à esquerda na proa 310. Esquerda 310, subindo para 3.000 azul 4082. Controle Salvador do Papa Romeo Índia November Alpha. Da November Alpha, no meu pé, corredor forte. Ricardo, a gente está tendo um problema aqui, só um minuto, por favor. Obrigada pela colaboração. Né, 6200, controle. Siga 6200. 6200, quantos anos de efetual? Tem Simbra? Simbra, afirmativo, dizendo. Pode ser para 1060? 2000, inicia óbito em Simbra, repartindo bloqueio. Ok, vai efetuar óbito em Simbra. 2000, acho, né, 6200, pela esquerda, sim. Esquerda. Esquerda. Salvador, guardião 09. Guardião 09, prossiga. A 15, mantém o nível 100, senhor. 100, repõe para o lançamento. Voltará para o lançamento. Desculpa pela demora, está autorizado o voo local, mil pés, decola da 17 no litoral sul, aciona 0134 e o controle 120 decimal 8. 0134, está com 02 a bordo, entendi que encontra-se no pátio 5, confere Mike por Mike. Acionamento, táxi, decolagem, torre 1 no noite decimal 95. Ótimo, entre marca 1012. Tenha um bom voo e até a próxima. Mike Golf, Mike, prossiga. Mike Golf, Mike. Ajustando 012, aposte no ponto de espera, papá. Romeu, Romeu Lima, confirme parte que se encontra, pista que decola, por gentileza. Pelo aproximadamente 9 milhas à sua esquerda, 6 horas. frente, Azul 407. Paulo Afonso, está autorizado a decolagem da 17 na saída Lotar, após decolagem curva esquerda. Aciona 5053 e o controle 120.8. 216, pela direita. 7 graus. VBO Suíça, que tocou e arremeteu aos 33, circuito pela direita, reporte para girar base no 7, pela direita. Circuito pela direita, reportará girar base para girar no 7, pela direita, formando também o último pouso. Ok, vai prosseguir então para pouso final, o VBO Suíça. Marco, Marco está na papá. Marco, Marco ali mantém no 7. Controle, pode cadastrar no time entre meio para Azul 4082 em ordem, ordem. Tem uma escaleza, 1 minuto e meio. Mike Golf Mike livre da colagem no 7, vento no 4, 0 graus, 1 no 0 nós. November é o Suíça, livre pouso, pista no 7. O vento no meio, 0 grau, 07. November é o Suíça, livre pouso, pista no 7. Mike Golf Mike, decolou os 35, chama o controle 1208, bom voo. Já volto, obrigado. Controle, Salvador, é o papapá, Mike Golf Mike. Bom dia, boa tarde. Golf Mike, gente, linha do litoral, reporte para o regresso. Mike. Previsão para o 6200. É, informação da torre, ainda sem previsão, estão na pista ainda. Está autorizado para Guarulhos nível 340. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da EOL e da Motiva. Intercepta Upper Zulu 1-0, Papa Alfa Índia, Umbadia, Berzulu 44, Pagod. Após decolagem, curva direita. Aciona 5070 e o controle 120.8. São 3895, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, com a foto apresentado pela Apesolou 10, e aí, direto um bate, Apesolou 44, pagode, decola da 10 com curva direita no perfil da Israel, linha da Mótica, 5070, transpone o controle 1208, está na posição 4, está 3895. O seu condicionamento está correto, me chama quando pronto para o posto no 04. Informo que a pista encontra-se impraticável devido ao animal, a gente está aguardando a captura junto à infra-aero, ok? Eu mantenho o senhor informado quanto às condições. Gente, o TAN 3895 das condições informa que está em operação Missão Pro de transporte de órgão para transplante. Estou ciente, obrigada. Então, a compra o WISC, para descida pelo outro WISC, reportará 1500 pés, Guardião Leonardo, muito grato. Oi, Oceania 6200, tem que ser uma segunda órbita com curva esquerda. Eficiente, aguardando confirmação de liberação da pista. Sim, estou aguardando, Oceania 6200. transmita. Controle é o Mike Wolfmark. Você é o Mike Wolfmark. Ok, amigos, a intenção do Mike Wolfmark é fazer um sobrevoo na Fonte Nova a 2.510. Aguarde, no momento não é possível, estarei o setor da Fonte Nova e mantendo ainda 500 pés. Ok. Bom dia, Delivery Taxi, reporte para ingresso. Pistão no 7, Romeu Lima. Está livre a linha e decolar, pista no zero, vento no 50 graus com 05 nós. Exato, a linha e decolar 1-0-04-2-0-7. Esse reporte estabilizado localizador. Ok, reporte localizador 6200, confirmando 1-0 liberada. Liberado. Ok, graças. Azul 4082, mantendo ainda a ordem de curva de afastamento. E agora de retoração para o final, ele é. Então, assim, a gente completa a hora, então aguarda a retoração 4-0-3. Controle Salvador, bom dia, Cané 6255, formação Lima. Cané 6255, chega da Marte, esse para o 050. Para até o 050, graças. Passa tanto quilo pelo Lima, prossiga. Cené 6200, Estalis VLS, Sinagora Torre 1895. 895, 6200, muito grato, boa. Azul 4082, complete a direita, vana por 140, mantendo ainda 3.000 pés. Direita 40, mantendo 3.482. Pelo Quilo Lima, altitude de equipamento e altitude de nível para a Feira de Santana. R$ 1.500 para a Feira de Santana, sendo o código 0132. Controle é o Michael Fight. Michael Fight, prossiga. Ok, eu saio sobrevoo a 500 pés nessa prova aqui. Já entramos até 500 pés, a escuta do controle Michael Fight. Mas, e a possibilidade de área que poder subir, se você puder me avisar, ela vai. Salvador, 2109, frente, frequência livre. Salvador, muito grato pela colaboração. 4082, complete direito na crua 1-50 para o localizador, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-2, reporte estabilizado. Gente, 2.150-012-4082, reporte estabilizado. Controle Salvador, muitíssimo bom dia, azul 4207. Azul 4207, bom dia, contato radar, será da El, subo 320. Da El 320, azul 4207. Funcionamento na 4. 3895, livre puxa, chama metade. Livre, chama para o tal. Pelo Quilo Lima, efetou o plano de voo. Na 790, mas eu escuto a guarda, cópia. Mandaram 790. O Lima Hotel Delta, prossiga o saldo. Vitor Hotel Delta. Não temos o plano aí no sistema, estou verificando junto da sala ES, aguarde um minuto. seja paciente, eu tô aguardando só a sala S para me passar os dados, ok? Sim, tinha botado os alvos, vou para trás, olha também. Retorno, confirmando? Ali mantém, cabeceiro 10, Olimpo 08. Tenha, me escutem, aguarda para copiar o número 3, ok? Decola da 17? Sim. Voo no 556, me escuta? Me escuta, pronto, copo. Autorizado, Galeão 360. Decola da 10, compra o perfil da saída da El. Leda, Motes, correção, da Leda, Irumi, intercepta P November 857. Após decolagem, curva direita. Aciona 5071 no transponder e o controle 120, decimal 8. Autorizado para o Galeão 360, decola da 10, da El, Leda, Irumi, após decolagem, curva direita, transponder 5071. Controle 120, decimal 8, gol 1556. Cotejamento correto, me chama quando pronto pro push no 07, gol. Já está pronto pro pushback acionamento, gol 1556. Livre push, chame táxi. Livre, chama pro táxi. 02. 402, escutando aproximação, guardando pista livre, altímetro no 012. Sentido 03, azul 403. 370, decola da 10, compra o perfil da saída Pucas, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5076, controle 120, decimal 1. 370, autorizado Recife, saída Puca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda. 5076, no transponder, 1208, controle. Gol, 1790. Cotejamento correto, próximo pro push? Ainda não. Quem tem, chama quando pronto. Oxalé, 6200, bom dia. Bom dia, na sua escuta, livrou. Consegue ver a Alfa me chamar antes da Juliette? Alfa antes da Juliette vai chamar, 6200. Alfa Uniforme, Charlie Golf Oscar, me escuta? Autorizado pelo seguro, 1000 pés, decola da 17 no corredor Axé, após decolagem curva direita. Aciona, por gentileza, no transponder 0264 e o controle 120, decimal 8. Entrou no 012. Sentindo 012, livre de pouso no 0402. Prossiga. Tenho mais um traço em aproximação nos próximos 5 minutos. E deverá manter 500 pés aguardando para subir para 2500. Que prossegue o corredor Axel, 1000 pés, do Charlie Golf Oscar. Gente, para acionamento táxi decolagem, torre 1 no 9.95, altímetro marca 1013. Confirme só por gentileza o fato que se encontra pessoas a bordo. Não, tô falando muito rápido, né? A frequência do controle é 120, decimal 8, Charlie Golf Oscar. E a frequência da torre, para que o senhor possa efetuar o táxi e a decolagem, é 118, decimal 95. Boa. Ascendo normal no transponder 5525, livre ascensão nível 130. 525, livre ascensão. 7, o vento no meio, 0 graus com 08, nós, Romeu Lima. Gente, então 500 pés sobrevoo sobre a CIA pelo litoral norte, confere? Gente, então está autorizado, voo local, 500 pés, decola da Enrimar, comprou a norte, acionando 0157. E o controle 120, decimal 120, decimal 8. Duba 082, Solos 49, à direita, 211, bom dia. 21, bom dia. 5, via chegada mar, desça para 2 no pé. Já chegou o altímetro no 0, no 2, reporte localizador, pistão no 0. Desce para 2000, no 0, no 2, vai reportar estabilizando a ex-nível no 0, Xané 6255. 249 vai acionar 5053 no transponder, 5053, e vai chamar o controle 1208, Romeu Lima, tem um bom voo, bom dia. Maria, 5053, vem. Hotel Delta, Libra Sonar, chame táxi. Confirmando na RMAR, Vitor Hotel Delta, tem Libra Sonar, chame pronto para decolagem. Ali Golf Oscar, Libra Sonar, chame táxi, 45. Romeu Lima, decolado 117. Romeu Lima, contato radar, saída Lostar, subo nível 090. Subida 097, 090, Romeu Lima. Solo no 790, com flex normalmente, meia dúzia. Patrão, me escuta e aguarda para início do push no 790. Guardando no 790. Trinta em alfa, ponto de espera 12295, altímetro 1012, tem um bom voo 3295. Trinta em alfa, ponto de espera 12295, 1012, grau 3295. Golf mais, inicialmente suba para 1000 pés. Mais, grau. Fala 6200, ingresso via Juliette para o 11, no pátio principal. Mantendo 1000 pés e o setor. Gente, graças à informação, 6255. Azul 4207, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, altera 133, decimal 25. 25, 1725, azul 4307. Fazer passagem do Oxalé, retaguarda, ele puxa e reporta para o táxi no 790. Vitor Hotel Delta, prossiga. Pronto. Vitor Hotel Delta, decolagem a critério. O vento de aeródromo no 50 graus com 8 nós e porta fora do solo e manterá 500 pés. Botará fora do solo, 500 pés ao porte do aeródromo para ver se está bem prática do Vitor Hotel Delta. Sabe, eu vou puxar um pouquinho mais para frente, tá? Por gentileza? O colega, eu vou fazer um... puxar um pouquinho mais o avião pra frente pra gente poder passar. Tava 500 pés, fora do solo. O Vitor Hotel Delta decolou 5-3. Mantenha a minha escuta e mantenha 500 pés. E vai ficar nessa aproximação, próxima cabeceira 17, é isso? Afirmo, senhor. Na presente posição, por mais um minuto, possivelmente. É de porta ao término para o regresso do Vitor Hotel Delta para RMAR. Samara livrando o Vitor Hotel Delta. Bom dia, Mike Gillette Romeu, prossiga. Qual o transponder estacionado, Marcos Filete Romeu? Transponder está 0115, Marcos Filete Romeu. 0115, ainda não recebendo. Mantenha 500 pés, 4320, reporte para o regresso, Marcos Filete Romeu. Reportará para regresso, possível sobrevoo, Marcos Filete Romeu. Pesado. Ingresso, pistão no 7, táxi sobre a pista, reporte cabeceiro no 7, pronto para decolagem de Charlie Golf Oscar. Corre, está 3295, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, pronto. 3895, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 50 graus, 12 nós, 12 nós. Ali decola no zero, 3895. Campo. Reportaremos rotatória visual com o campo. Salvador, bom dia, Louro 962, informação Lima. 962, bom dia, chegada a Mário, desça para o 050. Mário até o 050, para o 962. Excelência, FCR, Oceaner 6255. Oceaner 6255, Lira LS, chame torre 118, decimal 95. Pessoal, transfere controle. Michael Mike, livre ascensão, 2500 pés. Michael Golf Mike, livre subida a 2500 pés. Ok. O gol no 556 está pronto. Gol no 556, mantém a posição. Mantém. Ok, mantenha a linha do litoral, 500 pés, ajuste 10, 12, reporte para o de Itapuã, Michael Mike. Mike, grato. Controle, é o Papá Romeu, Vitor, até o Delta. 0, 3 horas e 5, alternando Fortaleza, 141, até o Vitor. No farol de Itapuã, 500 pés, se autorizado para a direita da cidade baixa, sem interferência com a 10. 3895, decola 56, controle 1208, então bom voo, bom dia. Bom dia. Charlie Golf Oscar negativo, mantém a posição. Boa tarde, 3895, contato radar, Pedro da Elcio, voo 340. 340, informa transporte de órgãos para transplante, quando possível, nós gostaríamos de uma proa mais à frente, senhor. Muito obrigado. Vicente, inicialmente na proa de Leda. Proa de Leda, tá 3895, muito obrigado. Vitor Hotel Delta, está presente, está livre direto, Cidade Baixa. Está presente aí, a Cidade Baixa, o Vitor Hotel Delta. Controle Salvador, o Índia, November Alpha, está visual com o campo. Índia, November Alpha, para o circuito de tráfego, chame torre 11895. Torre 11895. 3895, da presente direto Mótima. Mótima, da 3895, muito obrigado. November Alpha. Confirme, chamando a torre. É o Papa Romeo, Índia, November Alpha. Eu ainda November Alpha, autorizado, curta final 17. O Índia November Alpha está sempre autorizado, curta final 17. Observando a passagem do Airbus, da Avian, a temperatura do mesmo, tem livre decolagem da 17, o vento 150 graus com 07 nós. 1556, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, gol no 56. Mas o Mike informa o tráfego 10 horas, 2 milhas, um helicóptero de Manhouse 44 rumo oeste. Vai. Hotel Delta, tráfego 10 horas, 2 milhas, mantendo 510 na linha do litoral, Robson 44, rumo oeste. Ligou o Piosca, decola 59, à direita prossegue ingressando no corredor Axé, chamando o controle 1208, tem um bom voo, bom dia. Grátis, ó. Tigre Sax, mantente da Juliette, 6255. Decolagem, gol no 556. Boa tarde, gol no 790. Guatemi, Sente, Delta. Number Alpha, tem fluido autorizado, pistão 17, vento 150 graus com 05 nós, Índia Number Alpha. Índia Number Alpha está ciente, livre pulso, 17. Golf Oscar, acione normal no transponder 0264, mantenha 1 mil pés, litoral, reporte farol da barra. Só mantenha 1 mil pés, litoral, reporte farol da barra, alocado 0264. Controle Salvador, bom dia, Gol 556. Gol 556, bom dia, contato radar, saída da Elcio, Gol 360. Sobe ao 360, Gol 556. Rafael, no Fome Charlie Golf Oscar, Fome Traço, no sentido contrário, 4 milhas, um helicóptero, mantendo 500 pés. Aeronave dedicada no QR, ainda não visual. A Golf Mike, traço, 12 horas, 4 milhas, mantendo 1 mil pés, sentido contrário. Mike, já passou o parque torto. É igual de transferência para a torre. Mike. Controle 3216. 3216, chegada a Mari, desce para o nível 050. 050, chegada a Mari, 3216. Janeiro 6255. 6255, prossiga. Ah, Juliette. Direto até Juliette, para o 09. Juliette, até o 09, libertário, obrigado. Isso para 2 mil pés, ajuste 10, 12, reporte localizador. Dia até 2012, 1962. Curva esquerda agora, após base pela direita, Mike Golf Mike, em forte curta final no 7, Mike. Mike. Pode 101 para siga. Sete para 6000, mantém o setor oeste do aeródromo de Vera Cruz, já pode atingindo para o lançamento, pode 101. Alfa, bom dia. Controle Gol no 556. 556. Autoriza pro Adibidev. Guarde. Guarda. Guarda. 790, livre da colagem, pichando 0, vento 150 graus com 05 nós. Livre da colagem, da 109, 790. Correu, Mago Fabiano de base. Autorizado, cabeceiro 17, o vento 150 graus com 05 nós, reporte solo controlado, Mike. Mike. Vitor Hotel Delta, sua altitude. Vitor, Hotel Delta, controle. Boa altitude. E agora recebendo modo Charlie, graças. Ok, agora recebendo o modo Charlie, graças. Azul 4076. Azul 4076, bom dia, chega da Mari, desça para o nível 060. Descendo ao 060, Azul 4076. 0, decolo 05, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Sete decolou 05, controle 1208, bom dia. Controle 1208, gol 1790, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, gol 1790. 1790, boa tarde, contato radar, foi da Puka, subou 370. Da Puka, sessão 370, gol 1790. Gol 962, informa o tráfego, pegou 2 horas, meia dúzia de milhas, aeronave ultraleve, mantendo 1 no meu pé, rumo oeste. 962. 962, tráfego adicional, 2 horas, 5 milhas no helicóptero, 510, mantendo o setor. 962, gente. Já ligou próximo, vai manter 1 no meu pé, pela linha litoral até Porto Seguro. Quando autorizado, está ligado, gostaria de atender para 2.000 metros. Aguarde. 1.864, autorizado para Maceió, conforme rota do plano, nível 350. Saída Puka, transição Caju. Controle 1.120, decimal 8, torre 1.8, decimal 95, transponda 5.123. O gol no 864, autorizado 350, informação, decola na Puka Caju, no Pesulo 7, Aerovia. 208, 18, 95, é a torre, 5123, outra fora. Correto, chama o próximo patinado. Vai chamar. Já ligou o próximo, controle. Forma a área de paraquedismo ativada em Veracruz. O través de Veracruz deverá livre ascensão para 2000. Sou 1556, chame centro Recife na frequência 1251, altera 13325. 251-3325, boa tarde, obrigado. Eu vou aguardar, Guilherme. 2101, prossiga. É, 5000, acho que é para 6000. Funciona pedir para obra ou para não fazer o equilibrar o setor isso, tudo. Firma, estaremos no setor de Veracruz, reporte para o lançamento, agora 2101. 2101, setor reportará de Veracruz, viu para lá. Sou 962, IDLS, chame torre em 1895. 1895, obrigado, bom dia. Já ligou para o Oscar quando o plano foi estimado através da ideal de pouso em Porto Seguro. Metro 356, boa tarde, chegada Mari, desça para o nível 060. Mari 060. Voo 1790, pode voar a Caju? Aguarde, mantenha a saída 1790. Célio Frost, evitando a área de Veracruz, paraquedismo, livre ascensão 2000 pés. 1790, mantendo a saída, suba restrito ao nível 350, até liberação com centro Recife. Mantendo a saída, vai restrito ao 350, 1790. Azul 4076, reduz a para 2209, tráfego 12 horas, 612 milhas, um Boeing, questão Airbus 320, data. Reduzindo 2209, azul 4076. Céu 3216, desça para 2000 pés, Yamari, ajuste 1011, reporte no localizador. Reportará no localizador, descendo via Céu 3216. Papá Romeu, Romeu Lima, serviço radar encerrado, chame Recife 12545, altera 1685. Célio Gostosa, frequência livre, coordenação, 2345, mais próximo Ilhéus, aquele controle, 1260. São 1201, frequência de Ilhéus. Obrigado, senhor. Célio Gostosa, controle. Azul 4463, autorizado para Ilhéus, confirmando o nível. Livre de coordenação. Afirmo. Rádio 2, Mateus 72. Um traço ao sul do aeródromo de Veracruz, está cruzando com proa oeste. Tempo de tráfego. Azul 4076, exoração sequenciamento, mantenha presente proa, limite ao custo do localizador. É, vai manter proa, limitado pelo localizador. Azul 4076. 1790, chame Centro Recife, frequência 12545, alterno 1685. 1290, alterna 1685. Sim, Papa Alfa, prossiga. Tente, Papa Alfa, reporte para a descida, o ajuste 1011, vou direto para o Aldeia Itapuã. Azul 4076, vai livrar o 070 para o 060. Azul 4076, isso para 13.000 pés. Ajuste 1011, todo retorno, direita para o 045, limite ao localizador. 3.011, direita 045, limitado pelo localizador. Azul 4076. Controle Guardião 01, pronto para lançamento. Sente reporte para a descida, Guardião 01. Repontará. Tente, pode para levar o setor da Fonte Nova, Vitor até o Delta. Azul 4076, reduza para 1709. Reduzindo 1709, Azul 4076. Só 3216, com um traço no helicóptero, 2 horas, 2 milhas, mantendo 500 pés esse setor. 10-3206. Posta para Alfa, 19 milhas, quanto deve? Controle para o setor. Tente para a Alfa para 500 pés, ajuste 1011. 1011. Controle Salvador Guardião 01. Prossiga 01. Pode 01 após o lançamento dos paraquedistas junto ao plano iniciar do CIVA. Salida descida, Guardião 01, reporte passando 2500 pés. 500 livre descida, reportará 2500 do Guardião. Localizador de Novo Campo, 3216. T32 no meio, IVLS, Chimitorre 1-1895. 395. Azul 4206, para o localizador, direita para 070, reporte estabilizado, desça para 2000 pés, ajustado 1011. 2000 pés, autorizado LS, azul 4076. 0-1-1-1011. Cortará 1011. Xenéar 6356, via chegada a Mari, desça para 2000 pés, ajuste 1011. Reporte localizador, pistão 0. Desça 2000, ajuste 1011, reporta localizador para 10, Xenéar 6356. Próximo a Juliette no 962. Meia 4, confirme, já iniciou o pushback? Boa noite, 64, portão 5, na escuta do solo. Na escuta, agora sei, pessoal. Eu solicito autorização no pushback? Vai solicitar agora. Rápido, push. Gente, aguarde só um minuto, noite 64, mentiroso. Aguardando. 962, Juliette, portão 07962. Juliette pro 7962. 1895, azul 4076. Corre Salvador, bom dia, azul 4076. 3216, tempo autorizado, pichando 0, vento no 40 graus com 08 nós. Autorizado por 3216. 076, reporte Simbra, número 2 na aproximação, reporte Simbra com trem checado, altímetro 1011. Cortar a Simbra, baixada travada, azul 4076. 2.636. 5, Boeing 737, a companhia livrar a cauda, pode estar livre inicial, puxa, chame táxi no 864. Após o colega da companhia livrar a cauda, puxa, jogou no 864. Azul 4076, controle. Guardião 01, frequência livre para a coordenação. Passando 3.000, cliente, frequência livre, guardião, grato. Travado, azul 4076. Aguarde, pista livre, 4076. À direita, salão 211, bom dia. 211, bom dia, 3216. Salão do Salvador, essa é 3216, livrando. Tive táxi até antes da Juliette, tá? 3216. Mantenha-se da Juliette, 3216. Comprou ali para o Itapote, antes 10, é o Porto Paral. Santo Balsa, China Vera Torre, 1-1-8-9-5. Torre, é o helicóptero Papá Rodeu, ótimo, Santo Paral. Alfa Alfa, altímetro no 01-611, está livre, curva à esquerda, efetou o cruzamento da final do 1-0, agilizando, reporte girando base pela direita para o 1-7, Oscar Alfa. Possibilidade 3-5. Firmo, pista 3-5 está livre, Oscar Alfa, o vento no 2-0 graus com 8 nós, reporte na final 3-5. Acelera a final da 3-5. Hugo no 864 com 138 a bordo, 2 horas e 26, antena João Pessoa para trás. João Pessoa, 2 horas e 26. 076, solo 20 à direita, solo 211, bom dia. 212, boa. Nascemos, 2 horas e 26 de POV. 138, correto, 2 horas e 26 de autonomia, 138 de POV, alterna João Pessoa para o táxi. Deve táxi, Índia e Alfa, ponto de espera 1-0, transferência. Espera, 3216, após o Boeing da Gol à sua esquerda, livre ingresso, portão 03. Portão 03, está 3216. Falou, Salvador, bom dia, azul 4076. Livre táxi, até antes da Juliette. Livre táxi, até antes da Juliette, 4076. Sol para Alfa. Tem livre pouso, cabeceira 35, Sol para Alfa, o vento no 20 graus com 0,5 nós, reporte fora, reporte no solo controlado. Reportará no solo. Pode esperar, pronto, vou no 8, 64. 64, livre alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 3, 0 graus com 0,8 nós. Além de decolar, vou no 8, 64. Chinelo 6356 livre, né? Se chame torre 118, decimal 95. Olá, 1895, Chinelo 6363. Salvador, bom dia, Chinelo 6.